saudade. A maior e melhor tecnologia em shows de saudade de todo o planeta. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco. Para curtir a saudade, com esse tormento. Se você diz que nada existe, que você continua triste, por que agir assim? Se sabe que não é amada. Pop saudade. Que alguma coisa está errada. E que a sua estrada da vida só leva a mim. E aí, Belevisa? Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira. Família Pinchula ainda com a gente, obrigado. A descobrir uma coisa que você tem certeza. Pare logo enquanto é tempo e não leve tanto tempo. Muito obrigado também a menina. O Thales, Edberto, lá do Bengola, curtindo aqui o Pop Saudade. Valeu. Vamos lá. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar. Amigo Bessa, da Bessa Academia. Ele é a sua primeira dama. Obrigado. Alô, Leo! E se você assim fizer, a máquina do tempo. Eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. Se você diz que nada existe, que você continua triste. E aí, Riba, aí do Miro Light. Que agir assim. Para o casal viajante. Sabe que bora carrinho, bora de lei. Amada, que alguma coisa está errada. E que a sua estrada da vida só leva a mim. Pop saudade. Pare com essa brincadeira e não leve a vida inteira só pra descobrir uma coisa que você tem certeza. Pare logo enquanto é tempo e não leve tanto tempo. Venha reviver um amor que tem tanta. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão louco, morrer pouco a pouco com esse tormento. E se você assim fizer, eu faço o que você quiser. Não vou mais ficar tão pouco a pouco com esse tormento. É Pop Saudade. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Bora, Carmen, bora, Michel. Raiane, favoritas, favoritos. Pop Saudade. E aí? Tenha vergonha de chorar, é tudo meu. Eu conheci o Maurício, ele é a sua primeira dama. Olha aí, bem bom. Olha a Priscila! Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até. Irmão, se ele não deu valor no char, que problema é dele? Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu. Sou eu. Sou eu. O covarde. Sou eu. O covarde. Sou eu. DJ Paulinho Boy. Sou eu. Seu verdadeiro amor sou eu. E aí? Saudade 3D. Sou eu. Agradecer carinhosamente também a presença aí dos nossos velhos guardas do Pop Saudade. Hoje sendo representado pelo Rio da Rai, Rivaldo e Akele. Vamos lá! Alô, Marcelo, meu primo Zé Wilson, por aqui também. Obrigado aí, meu irmão. Vamos lá! Vai! Se ele fez você sofrer. Ele que perdeu o charque. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu. E baixou, tio dele Rony por aqui, olha. Sou eu, o seu verdadeiro amor sou eu. É comandante, só na categoria, bora querer. Sou eu. Pop Saudade. Sou eu. Sou eu. Sou eu. E aí? Sozinho no quarto, imagina o que eu vou fazer. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. E aí? No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro. Um abraço ao Rogério, do Tô Nem Vendo. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar, na triste saudade. Edilene e Carlinho, só de boa no Pop Saudade. Sua foto sorrindo por ti. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Eu rolo na cama sem saber se você vai voltar. Vamos lá, vamos lá! Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, dos longos caminhos que tive de andar. Na amigo Alcid, aí dos amigos inseparáveis do valor. Naquele abraço que eu não pude dar. Pop! Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Vamos lá, vamos lá. Penso em você, meu amor, toda hora. A super máquina do tempo. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você me invadiu, sei que vou te faltar e voltarás para mim. Sou um valho no teu corpo para te abraçar também, gente, os blogueiros, a galera que divulga os nossos CDs ao vivo aí na internet. Um abraço especial ao nosso grande amigo DJ Rodrigo Saudade, sempre divulgando CDs do Pop Saudade. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado aos velhos guardas, já de regresso, obrigado. Daqui a pouquinho, Via Show. Vamos lá. Algo pensa em você, meu amor, toda hora. Por que sem razão? Subindo, alô. Aí, subindo. Foi embora. Haja coração. Pop Saudade. Tanta dor provocada. O auxílio dos amigos separados. Por você. 3D, 3D. Isso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Dá-lhe por mim! Pop. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. Pop. E voltar a saudade. Sou um orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. Bora recordar. Isso aí vai especialmente um grande amor. Alô, Raele. Pediu no CD, tá aí, ó. Bora, Raele. Meu amor vem se mantendo apesar das estações. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Foram folhas com outono, mas ficou meu amor. Esse aí é o carrinho da maior valor, velho. Que me faz perder o sono, que me faz. Ele é a patroa de lei, olha aí. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. 3D. Que depois de longa espera enche os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. E de novo, por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Super máquina do tempo. Porém, nesta primavera, quero ver nascer qual flores. Que depois de longa espera, enche os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. De novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Bom, de novo vou amar, vou tentar de novo o sonho. Sou de novo, vou amar, vou tentar de novo um som. Que culpa tenho eu? Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? O tempo já passou, é? A chuva terminou e nosso amor se acabou. Gordo e Priscila, o casal de Benevides do Pop Saudade 3D. Que culpa tenho eu de você ser assim, tão ruim para mim? Até os carinhos seus que vou... Amigo Chuchu de Benevides, bora Chuchu. Me rasga dinheiro. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Não, não, não, não, não, não, não. Que culpa tenho eu desse amor terminar? Pop Saudade 3D. É saudade de você, amor. É saudade. Bora, Messias, e também o Rima. Aqui, gostinho de boa. Bora, Claudinho, bora, Rogério. Rogério, tô bem-vindo. Amigo Maurício, ele é a primeira dama, olha só. E você tão longe está. Recordando, vai. Bora, Rayane! É saudade de você. É saudade de você. É saudade de você. É saudade. A Bajara do Murinho aqui com a gente também. Amor. E o rei do açaí, o Pérola Negra. Saudade. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei por você, estou chorando. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer, por você estou cantando. Você, amor, de saudade de você. Rapaziada do Goelo ainda com a gente, obrigado. Você, Paul X, os amigos separados, bora, meu irmão. De saudade de você. Vem curtir a saudade 3D, vem! 3D, 3D. Saudade 3D. Tentei te encontrar, mas não sei onde você está. Eu chorei, por você estou chorando. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer, você, amor. De saudade de você, de saudade de você. Saio por aí pra lhe procurar, e pelos bailes da vida eu já não te vejo. E eu danço, danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Obrigado, Michel, obrigado, Carmen. As favoritas, favoritas. Aqui com a gente, obrigado também. Tá, e é show daqui a pouquinho, vamos lá. E num longo abraço vamos esquecer. Quero ver, quero ver. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer. Pop Saudade! 3D, 3D. Nesta vida eu já não aguento. Saio por aí pra lhe procurar, e pelos bailes da vida eu já não lhe vejo. Danço com gente estranha, a solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, você que eu desejo. Recordou. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você, a nova super máquina do tempo agora está completa. Pop Saudade 3D. A super máquina do tempo. Neneco, hein? Amor. Ei, DJ Paulinho Boy. Ei, DJ Paulinho Boy. Cadê o Neneco, hein? Cadê você, meu vereador? Hoje tu não escapa, hein? Ai! Patrão tá longe. Amor. Agora do chão, joga logo das fanáticas no telão. Vai. E nesse teu olhar tem. E o quê? Que você me ama, e meu coração reclama, meu amor. Bora, pera, vai pra cima. Brigas foram brigas, passado foi passado. Venha ficar ao meu lado. Senti nos lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. E aí, Rodrigo Saudade, é do canal Rodrigo Saudade, sempre divulgando o sertanejo do Pop Saudade. Nosso muito obrigado, Rodrigo. Um abraço aqui do Paulinho do Boy, Covarde da Saudade. A

Galera, no Murilinho até o finalzinho com a gente. Também o rei do açaí na área. Logo fiquei seu apaixonado. De repente fui seu namorado. Foi demais. Era um amor pra lá, amor pra cá. Era um troca-troca de versos e poesias. Fui o seu menino ingênuo. Sem esperar que acabaria um dia. Sem saber que acabaria a alegria dos dias. Daquele grande amor. Olha a surpresa do cara. Mas pra minha surpresa, ela eu vi se beijando. O Alex! Chora. Mas não chora. Não vou chorar. Levanta a cabeça, dá a volta por cima. Vou dar a volta por cima. Conquistar outra menina pra comigo namorar. Pop Saudade. Gire de Marques, arrojando seu coração. Obrigado, Benevide! Era um troca-troca de versos e poesias. Fui o seu menino ingênuo. Sem esperar que acabaria um dia. Sem saber que acabaria a alegria dos dias. Pop Saudade, Pop Saudade. Daquele grande amor. Conquistar. Conquistar outra menina pra comigo namorar. A máquina do tempo. A máquina do tempo. Pra comigo namorar. Pra comigo namorar. Paulinho, boy, você não pode se apegar a uma mulher independente que sabe pra o que quer. Pra comigo namorar. Eu só um caso, uma noite de amor sem compromisso. Não sou sua mulher. Aquela noite, lembra? Naquela noite de amor, lembranças foi o que restou. O tempo passa e eu não consigo encontrar uma explicação que acalme o meu coração, me tire dessa solidão. Ela falou, senhora. Paulinho, boy, você não pode se apegar a uma mulher independente que sabe o que quer. Foi só um caso. Chegando na reta final, agradecendo a todos vocês que hoje vieram aqui curtir o Pop Saudade, a super máquina do Gamebo. Pega um pouquinho, gente. Via show! Nosso Pop por lá, tá bom? A gente convidou todo mundo também pro próximo dia 3, bloco Pop na Folia, em Marituba. Paulinho, boy, você não pode se apegar a uma mulher independente que sabe o que quer. Foi só um caso, uma noite de amor. Sou de Racha Dinheiro. A galera do Alucídio Nunes com a gente aqui, olha. Demora. O teu sorriso me leva ao paraíso, és o que eu sempre quis. Sou capaz de 3D, 3D. Pop saudade, pop saudade. Não suporto a tua ausência. Vou correndo. As fanáticas, já viu fanático até o finalzinho, né? Final. Toca mais dois, estão indo embora, tá, gente? Obrigado a todos. E hoje compareceram aqui no Luan Kraus. Valeu! Aquele beijo doce que você me deu. E o quê? Um sentimento forte me nasceu. E aí, daqui a pouquinho via show, vamos lá. Pensei apenas ficar uma noite com você. Obrigado, casal viajante, obrigado. Conquistou o meu coração. DJ Alex é quem comanda o som. A explosão nuclear da cidade nova. Raiane Província Estiara. Você que não adquiriu ainda o seu abadá, estamos vendendo, tá, gente? Entre em contato com a gente também pelo 98354098. Pop na Funia, meu irmão, vai ser muita honra em Mariduba. Próximo domingo, dia 3. Pop Saudade. Nossa última! Da Mary pra Paula. Paula! Obrigado, Carmen. Obrigado, Michel. Paula. Ayane. Oh, Paula. Pop